Meu coração se enganou, caiu no chão e machucou. Depois que ela foi embora, nunca mais se apaixonou. Vive sozinho no canto, chorando de tristeza e dor. Está precisando dela, igual a abelha da flor. Bate forte no meu peito, com a força de um tambor. Bate, bate forte, bate sem parar. Coração vai explodir no peito se ela não voltar. Bate, bate forte, bate sem parar. Coração vai explodir no peito se ela não voltar. Paixão é chuva de vento que vem depressa e vai embora. Mas essa grudou em mim, chove pranto toda hora. Com a paixão dessas no peito, não tem homem que não chora. Chora num dueto triste de sanfona e viola. Sem essa mulher comigo, não tem nada que consola. Bate.